00, obrigada pela outra vez, agradeço a sua responsabilidade. Puxa na emenda 24, 16, chama o controle 120. Chama na controle 20, 8, 6, 224, obrigado. Boa noite. Alô, 24, tá passando a manipulação do para 190, vou ir direto com... Tem direto para o meu 303. Alterna no 2 decimal 8. comunicação do direto 4, você para 5.000 reais, existe na 0 no 3. para 2.100, 2.093, é posto estabilizado, cancelado de discussão de equipados. Para 3.100, ajuste na 0.3. Pressão de saque com 3.50. Na 0.64, cancelador de inscrições da 7.5 para 4.100, ajuste na 0.3. Estabilidade. muito parabéns no estágio, 21-0 no trânsito. Autorizado o final de segmento do SP, na posse estabilizada. Posição 2-1-0-9-8, sou final. 2-1-0-9-8, autorizado o posto 21-0, 060 graus, 059. Autorizado o posto 1-0, sou 1-0-9-8. 1-4-8-6-1-8-9-5. 4, chama agora todo mundo, 1-8, decimal, faz o quê? Thank you. Tá, tá no peso 118 decimal, 9. Salvador, mas tudo bem, azul 5127, estabilizado via LSX-ray. Azul 5127, avistado, aguarde autorização de pouso. Azul 5127. Azul 4062, Sol 05, linha direita, chama de Sol 2, 1, 9. Azul 5127, autorizado pouso, 060 graus, 059. Azul 5127, livre pouso, funciona o 0. Controle Salvador 120 08, bom, agradeço. 4. Olha, Salvador, voo 354, passa a mesma transição. Voo 354, contato na dada, decolagem 90, por mês, voo 230. UK 230, voo 354. Bandeira, zona de antecipação, voo 34, ponto de chegada para a média 1, alcança 013, deixa para o 0, 0.